287. Tenente 280, empregado no 777. Tenente autorizado direto de ferir, Kilo Quebec Terra. Aguarde para transferências, vamos para a tarefa. Livre acionar, chame táxi. Solo Salvador, boa tarde, 35490, solicita 180 para Petrônica. 35490, plano previsto para os 30 dessa hora. Confirme após o pouso qual é o estacionamento? A guarda bata. Sim. Para táxi 728, 178 ao bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Fortaleza. Primeiro estacionando então, de frente para o 728. Isso aqui. Cabeceira, 105. Kizulu Papai Eco, autorizado pouso 17, vento 130 graus, 1 lugar a mais. Ele pousa 17, Kizulu Papai Eco. Lima Mike Fox, tem condições de decolar paralela à pista sem interferir com a 1735? Ok, ponte espera, 18,6, livre parte, à direita, 62, 13. Pronto, então, dá presente? Então, está autorizado a decolagem com o Pro do farol de Itapuã, ok? Com o Pro do farol de Itapuã, vento 130 graus, 109. 3325, alterna 1251. 3325, 1251, voo no 777. Boa tarde. Ah, fala só, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox decolado aos 09, chama o contrário, no 20.8. 208, Fox. Juliette Romeu está voltando para Salvador? Está voltando para Salvador, Mike Juliette Romeu? Negativo, está mandando pelo ponto do ponto e farol da barra. Gente, Mike Juliette Romeu. 254 para autorização, toma de um papá. 254 para autorização, está aguardando o papel 6254. A sua vai ficar atenta, reposta final para pouso ou limão em foco. Vitor Mike Quebec já está pronto para o táxi? Vitor Mike Quebec autorizado o táxi, reporte na Oscar para o ingresso. Bravo que o Luiz, autorizado o táxi, vai seguir o Papa Alfa 32. Aí no parte 4, Vitor Mike Quebec, com o número 2. Bom dia, 3895, dentro da Papa, está na pista para a volta do Arê. Gente, desço para 1.500 pés, reporte no rotatório visual com o campo. Gente, reporta na rotatória, guardião. Tizulo Papai. Bom dia, TAM 3216. TAM 3216, sua notificação chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Desce 050, chegada a mar, informa que perdeu contato com o centro de Recife. Quem tem informação, papá? Gente, TAM 3216. Vitor Mike Quebec, ali mantém cabeceira na 7. Vitor Mike Quebec copiou a torre. Pro 728, ele mantém cabeceira na zero. Ele mantém no zero. Final para pouso, Lima Mike Fox. Tenente, Lima Mike Fox. Não, já tem Fox. Una, 00 graus, 099. Tenente, mantenha a própria rotatória, desça para 2000 pés, 9000 mais. Ajuste no 098. Bravo, Kilo Luiz, Kelly mantém cabeceira no 7. Chanel 62, 1-3, decolado aos 1-3. Chame agora o controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, 62, 1-3. Controle Chanel 62, 1-3, saída da EL. O Chanel 62, 1-3, contato radar, saída da EL, sub mantém a nível de voo 360. Para o 360, solicito para o Dael. Autorizado, Dael, Oceania 6213. 360, direto Dael, muito grato, 6213. Decolado aos 1-5, chama o controle 1-2-0, sinal 8. 1-2-0-8, Vitor Mike Alex. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolando, escuta. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém condições visuais no corredor Axé, reporte de Fora da Barra. Reporte Fora da Barra, Vitor Axé, Vitor Mike Quebec. Vai ser no final ou no 7? Voltará na final, 0-3. Estou no zero, ventou no 1, 0 graus, 099. Estou autorizado que estou no zero, é 23. Autorizou 340, autorizou no zero, Israel, linda brilha, saiu no 208, ficou 4, 4, está no 2, já pronto, já que está na. A própria sala é de Salvador? Yeah. 3 na verdade, com esse Direita, ponto, espera, 18, Bravo que Luiz, que decolador 18, chama o controle 120.8. Sabatango Bravo que Luiz, que mantém condições visuais no corredor Axé, reposta no farol da barra. Oi, TAP. TAP, é, 72. Sabatango Yankee Serra Serra, troque seu transponder para 0215. Azul 4463, aqui é a frequência do controle. No localizador. Oceana é 6213, chama Centro Recife, 13325, alterna 1251. 13325, 251, 6213. Pois 203, autorizado backtrack, na minha escuta até a parte dos motores. Mais Quebec, suficiente, atento ao tráfego a 12 horas, fazendo sobrevoo no farol da barra. Reporte 2-0 milhas no lugar de Salvador. Afirma, Vitor Mais Quebec. Reporte no Travesti Tua Sul, Lima Mike Foxtrot. Vitor Mike Quebec, confirme seu estimado para pouso. Vitor Mike Quebec, na escuta? Vitor Mike Quebec, controle. Utilizado no INS, SAM 3216. SAM 3216, chame torre 11895. 1895, boa. Salvador, boa tarde. Gol 1754, informação, Papá. Gol

Vertical da pista 1 no 7, meu Max. Vertical da 1 no 7, está livre de cruzamento. Fox. Web 6721, autorizado o final ILS, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, vai chamar estabilizado, é 721. 3895, pode ser decolar imediato. Eu sei, não sei. Agora vem o nosso CAE, nosso nosso Salvador, Plantão Quilo Romeu Oscar, Brasil. Quilo Romeu Oscar, assim, reporte para táxi. Patrulha de Salvador, o Pavotão de Serra Serra, na rotatória para o corredor de Serra Lago, retornando para Salvador. Sim, Tianque Serra Serra, em Porto Visual, com campo. Sim, já estão visual com campo, aproximando aqui das 7 milhas agora. Sim, chame torre 11895, Tianque Serra Serra. Torre 10295, grato Serra Serra. Webjet 6721, chame torre 11895. 1895, Webjet 6721, boa. Salvador, bom dia, Webjet 6721, tá na final, abaixado, travado, ILS. Web 6721, não tem aproximação, o ICA livre. Vai manter aguardando, aqui, que vai ser 2. Chegada Mari, desça pro nível de voo 070. 070 na Mari, volta para o outro. Web 6721, livre pouso na 10, vento 1-10 graus, 099. Livre pouso para Webjet 6721. 84. No monitorado forte, reporte livrando a CTR, Lima Mike Fox. Reporte livrando a CTR, Fox. Patrulha, boa tarde, TAM 3895. TAM 3895, contato radar, saída da EL, sul e mantém a nível de voo 340. Atenção 340, possibilidade de voar da EL? Autorizado da EL, TAM 3895. Manda EL 3895, extensão 340. Azul 4463, chame Centro Recife 133-25, alterna 1251. 3325-251, Azul 4463, boa tarde. Bom dia. 3395, decolada 31, chame o controle 120, final 8. Desça para 2000 pés, ajuste 1018. Autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, 1018. Autorizado ILS X-Way, voo 9754. TAM 3804, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 080. Para 080 na Mari, TAM 3804. TAM 3144, desça para o nível de voo 050. 050, 3144. Vai chamar o sol? 6721, não.